Mano, eu quero falar uma fita pra você que vai escutar esse som. Presta atenção nessa letra. Para de fazer o que você tá fazendo e deixa Deus falar com você. Cansado desta vida, comecei a imaginar o quanto já sofri sem ninguém pra me ajudar. Um vazio dentro do peito, solidão eu sentia. Minha vida sem sentido, sem razão, sem alegria. Quando menos esperei, alguém me falou que existe esperança, que ainda existe amor. Eu achava que tinha tudo que eu precisava. Tinha dinheiro, mulher, bebida, só da mais cara. Andava trepado, tinha sempre tudo bom no bolso. Meus camaradas, era tudo pra mim, é como se fosse irmão. Mas aí, mano, você sabe como é, né? No mundo, você vale o que tem, não o que você é. Eu queria ser o bambambam, queria ser o melhor. Pique de cinema, até idolatrado. Mas chega uma certa hora da vida que você vê que a rosa é bonita, mas é cheio de espinho. Aí você começa a perceber que mesmo tendo tudo e todos ao seu redor, você se sente sozinho. Jesus me resgatou, com suas mãos me levantou, olhou dentro dos meus olhos e me mostrou o seu amor. E levou entre os braços, das feridas me salvou. Pelos caminhos que eu andei, só espinhos encontrei, como me enganei. Agora que encontrei, nada mais será igual. Em teus caminhos sempre andarei. Só Jesus pode te ajudar. Entregue a Ele sua vida e deixa Ele te salvar. Oh, oh, oh. Só Jesus. Mano, talvez você se encontre nessa situação, nesse momento. Mas eu queria falar uma fita pra você, tá ligado? Existe alguém especial que você precisa conhecer. Este homem que morreu na cruz por mim e por você. O nome dele é Jesus, mano. Antes eu achava que esse bagulho de aceitar Jesus e ter uma nova vida era ideia de louco. Mas aí, quando eu abri meu coração pra ele, tudo começou a mudar. Não o que eu visto, porque Jesus, ele não quer a sua tatuagem, não quer a sua calça larga, seu brinco, seu boné, o seu bizu. Mas ele quer o seu coração. de mudar o que há dentro de você. Você que foi tocado por essa palavra, aceite a Jesus agora, aonde você estiver. Coloque a mão no seu coração e repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, hoje eu vi que o Senhor é o único caminho. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Você tomou um grande passo. Não tenha medo, tenha força. Procure uma igreja e vai caminhar com o Senhor Jesus, pois é somente nele que virá o seu socorro. Vem cá. Quero estar em teus braços, prostrado aos teus pés. Pai.